aí. 2.500. Tipo 4 no 4. Trip 54 no 4, informa tráfego 9 horas, 2 milhas, mesmo rumo. Mantendo no 1.500 pés. Ok, não tem o tráfego aqui. Enche 54 no 4. O 073, autorizada, Niari decolar, pistão no 0, vento 140 graus com 7 nós. Autorizado, Niari decolar, gol 1073. Alfa, mantém escuta, guarde para a copa. Mantenha-se na escuta do controle, reposte 20 milhas do Velho Salvador. Aproximando-se do 050 Oceaner 6250. Papa Romeu Sierra, Hotel Charlie. Atendo a minha indicação, autorizada chegada Mari. Desça para nível 050. Decolando da pista 17, após curva à direita. Autorizado correção, mantenha a restrição do corredor forte, acione 0171, controle de frequência 120.8. 50 graus, 629. Livre, pousa no 7, leste, direita, tchau. 4 no 4, interceptando o curso do localizador. Trip 54 no 4, completo sinal do procedimento, chame torre 118.6. Grato 18.6. Salvador, Romeu Foxtel. O melhor protegimento correto para estacionamento e táxi, chame torre, frequência 118 desse momento. No 073, decolar 205, aciona 5077 no transponder 5077 e chama o controle em 120.8. 5077 e vai chamar 120.8, gol 1073. Guardião 07, bom dia, prossiga. Controle Salvador Vitor Blanco 1073. Decola da Aero Lindo SPT. Guarda para decolagem agora. Reporta visual com o trip já próximo ao marcador externo. O Guardião 07. 6311, autorizado. Puxa, acionar. Reporte força para ataque. Reportará 6311. 4 no 4, vento 130 graus com 7 nós, livre pouso, pistão no 7. 5-4 no 4. O Guardião 07 tem condições de decolar com proa noroeste, aguardar apenas a passagem do trip e após prossegue com proa sul. Então, vento 130 graus com 7 nós, inicialmente proa noroeste, aguardando para prosseguir na linha do litoral sul, Guardião 07. Estimativo, considero solo 07, o Vitor, o Juliette, Vitor Charlie. Livre acionamento, reporta táxi, Índia November Alpha. Ares, papapá, Mike, Eco Delta. avião. Mike Eco Delta, reporte Patamares. Inglês 1028. Ciente da visão, contrito. Estabilizado no curso do localizador, Oceaner 6250. Oceaner 6250, completação do procedimento, chame torre 1186. Torre 1186, completando o procedimento, Oceaner 6250, grata TJ. Ciente, vai iniciar o cruzamento, só etapa aguarda autorização para o controle. Vamos mudar para o controle. Romeu Fox Hotel, está visual. Confirme. Romeu Fox Hotel, em meio da rotatória, visual para o aeródromo. Sim, chame torre para ingresso no circuito, 1186. Usando o eixo 1028, o helicóptero da polícia, sem interferir, vai prosseguir para o farol de Itapuã, ok? Continua aguardando apenas autorização de pista livre. Ciente, prossegue na aproximação, aguardando pista livre, está ciente do guardião, ainda não visual com medo. Prosseguindo a 500 pés, baixa altitude, agora à sua direita, ok? Sem interferir. Ciente, grato. Trip 5494, solo 09, liberando via Delta, solo 121, decimal 9. Delta, 29, grato. Guardião Itapuã. Guardião 07, chame agora o controle 120, decimal 8, um bom voo até a volta. 120, obrigado. Torre Salvador, Romeu Fox Hotel, a 1 minuto da posição rotatória. Romeu Fox Hotel, final 97 autorizado, reporta na curta final. Romeu Fox Hotel, reporta na curta final. Channel 6250, check trem, ponto autorizado, pista 10, vento 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, baixado e checado, Ocha 6250. Coordenação da Infra Aero, mudança gate 4, parte 3, confirme. Posição 4, parte 3, coteje, trip. É o gate 4, parte 3, 5494. Trip 5494, obrigado. O meu Fox Hotel avistando a aeronave na final 10 agora, a aeronave da Avianca. Tá, visual com a aeronave na final, prossegue como número 2? Afirmativo, como número 2, reduzindo a velocidade e aguardando a autorização de pouso, Romeu Fox Hotel. Vai reduzir a velocidade e vai aguardar o pista livre. 10, saltando a galeão. Final para o centro de condição, do Guardião 07. Via Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre, frequência 118 decimal 6, altímetro 1022, confirme a alternativa. Galeão. O Romeu Fox Hotel na escuta? Na escuta, Romeu Fox Hotel. Alternativo. O aeronave já cruzou o 1028, aguardando para autorização de pouso, ok? O Romeu Fox Hotel. Gente, Romeu Fox Hotel. Confirmando, 133, o sinal 25 alternado, gol 1073. 3325 é o alternado, positivo? Positivo. Muito obrigado aí, um bom dia. Visual, Romeu Fox Hotel. Ciente então, girando base para 10, aguardando autorização de pouso, Romeu Fox Hotel. Tá, de base para final, Romeu Fox Hotel. Oceaner 6250, solo 1-1, liberando agora via Fox, 1-2-1, decimal 9. Libera via Fox, 1-2-1-9, Oceaner 6250, graças, até já. Oceaner 6-3-1-1, mantém ponto de espera da 1-0. via Alfa Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta trilha, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolando pista 10 após primeira curva direita. Saída da El Leda após bridge, transponder 51113. Controle frequência 120.8. Eu copiei com a subida. Decolando pista 10 após primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. Em 360, curva à direita, decolada 10 da El Leda Bridge. Controle 120.8, código transponder. Transponder 5113. 5113, estamos nessa para pushback? 1983, cotejamento correto, chame para push acionar. Eita Maria, obrigado. Solo Salvador, bom dia, Oxanea 6250 na Alfa. Oxanea 6250, autorizado até o Pat 1 no Gate 2, via Alfa Juliette. Livre ao pátio via Alfa Juliette para o Gate 2, Oxanea 6250. Procedimento em forma estabilizada. Testa 2022 vai reportar estabilizado, terra da terra. Salvador, 1397, bom dia. Sente minha informação, Mike. Está no 06. Mesmo 1, Anin mantém pista 10. Anin mantendo 06. O Romeu Fox Hotel, Solo 13, confirma o pátio? Aberto geral. Sente, pátio 3, então. Chame agora com o Solo em 121.9. 121.9. Pista 10 após primeira curva à direita, saída da El Leda após bridge, transponder 5125, controle frequência 120.8. Autorizado, Congonhas, nível 360, para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto trilha, após conforme plano de voo, decola 10 curva à direita da El Leda bridge, 5125, transponder 208, controle 397 da Gol. 1397, cotejamento correto, reporte front para puxa acionar. Vai reportar, graças. Solo, Romeu Fox Hotel. Romeu Fox Hotel, autorizado táxi para a parte 3 via Alfa Juliette, correção Alfa Kilo. Queco Delta já no visual, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 130 graus com 9 nós. O Mike Queco Delta após o pouso prossegue para a interseção da Bata, aguardando para prosseguir no pátio 4. Tem um Charlie no 50, Índia November Alpha no ponto de espera da Oscar, ok? Aguardando para ingresso. Pátio 3 é onde deve ser o jato. Tango, tango, tá livre inicial. Tá, você acorda na papá para ingresso, para cruzamento. Fox Hotel. Prossiga, Romeu Fox Hotel. Pátio 3, onde tem esse jato da Líbia? Afirmativo. O senhor vai prosseguir só para abastecimento? Então nós vamos ficar aqui até duas horas. Ah, tá ok. Então o senhor estaciona aí próximo aos Correios, ao hangar da Líder, aciona a Infraero para maiores informações, ok? A Infraero com debaixo, por favor. Tá, vou pedir que a Infraero compareça aí, por favor, só um minuto. Afirmativo, pouso autorizado na 17, após antes de prosseguir pátio 4, prossegue para a interseção da Bata, aguardando apenas o ingresso do Índia November Alpha, após prossegue pátio 4, ok? Na 63 no 1, decolado ao 16, aciona 5072 no transponder 5072 e chama o controle em 120.8. Dr. Charles Sienz, complete final do procedimento, chame torre 118.6. 18.6, Charles Dr. Charles. está livre o cruzamento, prossegue via Quebec, Mike, e na Lima chama o solo em 121.9. Xanana 311, no contato, radar na decolagem, mantenha o perfil da saída da EL, ascensão 360. Da EL, ascensão 360, Xanana 631. A frente apenas para liberar o ingresso em novembral? Da EL, da presente, do Xanana 631. Xanana 311, negativo, mantenha o perfil da saída. Manteremos. Então, Charlie, já na escuta da torre? Afirmativo. A intenção é pouso na 10, prossegue para 17. Se for número 1 para 17, prossegue para 17. Número 1 para o 97, reporta para o cancelamento do plano, Sierra Hotel Charlie. Cancela da presente, ingresso na base direta. Estimativo, plano cancelado aos 19, base pela direita, curva na esquerda agora, base pela direita da 97, reporta final o Sierra Hotel Charlie. Positivo. Estando curva esquerda, vai ingressar na... base pela direita da 197, Serra do Tchai. November Alpha, confirma o estimado para início da decolagem. Estimativo então, vento 130 graus com 8 nós, livre decolagem, India November Alpha. Hotel Charlie na base baixada e travada, da 17. O Sierra Hotel Charlie, base autorizada, aguardando autorização de pista livre, o Sierra Hotel Charlie. Guardando, Serra Hotel Charlie, visual, contrato rolando. Hotel Charlie, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus com 7 nós. Livre pouso no 7, Serra Hotel Charlie. Delta, através do... Começou Alfa Tango Tango, no através do gate 06. Aguarde livrar entrada do pátio 3. Boeing 737 da Gol, atrapalha a entrada do pátio 3. Cruzamento do campo, na proa de buraquinho, na escuta para a troca de frequência, o Índio November Alpha. Tango Tango, mantenha a posição no através do gate 06 devido à aeronave Boeing 737 atrapalhando a entrada do pátio 3. Cotejo. Para o táxi, o POB 125, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternando galeão, no gol 1983. 1983, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1022. Pátio 1, no Índia Alfa, 18.6, no gol 1983. Torre Salvador, o Índia November Alfa, cruzou o campo na proa de buraquinho. Índia November Alpha prosseguindo com a proa de buraquinho e transfere agora o controle em 120.8, bom voo. Então mandar o controle agora em 1208, o Indra Viveral. Pode 3. O 983 mantém o ponto de espera da 10 aguardando, ok? Por gentileza. Azul 4207, federação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. Por meio de November Alpha, ciente, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, no meu pés, aposte na praia do forte. Ciente, manterá no corredor forte, mil pés, em condições visuais, até o corredor forte, reportará para regresso o Índio November Alpha. Gol no 260, desça para 2000 pés, em forma justa no 022, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, ajustado no 22, reportará estabilizado, autorizado LS, 21260. Sonema 311, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 133, 2563, 11. Nós. Livre ingresso, Panhã e Decolago, 1983. Papa Romeu, Charlie, Charlie, Sierra, Sierra, minha indicação, autorizado a chegada MAN, desça para nível, corrigindo, mantenha-se em condições usuais, após para descida. Já afastado do aeródromo, mantendo no mil pés, ingressando no litoral norte, ok? Sem interferir com a sua decolagem. Graças pela informação. Papa Romeu, Charlie, Charlie, Serra, afirmativo, para hoje para ir para ingresso nos corredores. Azul 4207, ciente, desça para 3000 pés, ajuste no 022. Ano 983, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Azul 4207, curva esquerda, proa 180. Proa 180, azul 4207. Azul 4207, informa novo limite, o curso localizador. Localizador, azul 4207. Gol no 983, contato na decolagem, mantém perfil da Cera da El, ascensão a 360. Israel, mantenha o perfil em ascensão 360, 1983. Azul 4207, complete curva esquerda para o 140, permanece limite. Azul 4207, nessa proa interceptará o curso localizador, desça para 2000 pés. Autorizada a do procedimento, reposta estabilizada. Controle 1983, possibilidade de voar direto bridge? Gol 93, mantenha perfil da saída. Ok, manteremos. 7 na 62, pushback essa manhã. Gol 1260. 1620, correção, 1260, compilação do procedimento, chame torre 98, decimal meio. Foi isso aí. Salvador 3595 para Ilhéus, solicitou 1960 para autorização. Torre Salvador, bom dia, o gol no 260, vai passar sim para embaixo travado. 5595, pronto para a cópia? Tá pronto. 0 graus com 7 nós. Livre pouso, cabeceira 1-0, gol no 260. Salvador e Léus, nível 1-40. Via Golf 677, decolando pistão 1-0 após curva direita, saída da EL, lesa direta, acione 0260, controle de frequência 120.8. Cruzado Ilhéus 140, Golf 677, decola 10, curva à esquerda, saída da EL, lesa 0260, responde 1-208, é o controle, eu subi 5595. Responder 0260, frequência do controle 120.8, confirme. Afirmo, 0260-128-1208. 5595, cotejamento correto, reporte pronto para puxa essa. O controle prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Acione a identificação. 050, Mari, 38, 9. Azul 4207, estabilizado. Azul 4207, completa ILS X-Ray, chamando a torre 18, decimal 6. 86, 4207, manifesto. Salvador, bom dia, o Azul 4207, sendo marcador externo, para marcar trabalho. Azul 4207, bom dia, número 2 para pouso, continua aguardando pista livre, o ajuste 1022. 4207, bom dia. 60, solo 32, liberando próxima direita via Eco, solo 121, decimal 9. É, 219, boa, 269.